Aí, preto. Aí. Tem um áudio nesse som, hein, meu? Não, não, tá na função repeat aí, ó. Pera aí, pera aí. Tem que fazer a ligação com o cara aí, hein? É. É, pera aí. O maior cara queria mandar ideia nesse cara aí, preto. Vamos ver se hoje eu consigo. Ih, tá chamando, ó. Certo, vou mandar ideia mesmo. Valeu, Chabas, apenas mais um integrante do Pavoroso, dígito 4. Aí, não precisa dizer nada, eu sei quem é você. Continue em silêncio escutando o que eu tenho a lhe dizer. Nem pense em desligar, pois continuarei a ligar, ligar até você resolver me escutar. Eu sei que está ouvindo uma parte besteira, mas esse som é diferente. Uma paulada sonora revolucionária de primeira. É, eu não podia mais segurar, precisava desabafar. As coisas acontecem, o tempo passa, e ninguém tem coragem ou toma alguma iniciativa. Quem se liga no movimento sabe e percebe que muitos criticam, outros comentam. Parece que não tem mais jeito, cada um na sua, sem união e muito menos respeito. Então, só estou te ligando porque não estava mais suportando a sua falta de atitude e conivência. Passaram dos limites, encheram as paciências. Ei, você aí, não é propriamente o meu alvo. Os meus inimigos são outros, mas a questão é que você nunca esteve disposto, nunca bateu pra valer. Ou melhor, ponderou, quer dizer. A essa hora eu sei que deve estar horrorizado com a nossa proposta. Dígito 4. Acho que é a primeira vez que escuta um trabalho assim, tão nervoso e objetivo assim. Pancadas em cima de pancadas, a nossa ira finalmente vem sendo amplificada. Toda a revolta e indignação é pouco. 500 anos, vamos festejar o quê? O sequestro ou a invasão? É, se trocaram apenas os batedores, mas o velho chicote continua o mesmo. Já passou da hora de utilizar as armas que temos. Esse é um princípio, é um começo. Somos quatro fugitivos, longe do esquema do sistema, apontando soluções e caminhos à nossa maneira. É, onde eu vi sua entrevista, dizendo pra todo mundo que tinha sede de justiça. Falou com emoção, mas não convenceu na razão. O cartão tá acabando, espera aí que eu vou trocar. Não sai daí não, ainda volto pra terminar. Aí, M Preto, tem um cartão aí? Opa, tenho sim. Então, M Preto, dá um cartão aí rapidinho aí, que o bagulho tá acabando aí. Vai, mano. Aí, M Preto, mó frio, hein? Nosso fone, deixa eu também dar minha ideia. Aqui quem fala é o M Preto. Tempo bom era o passado, em que você metia bronca no recado, transmitia consciência na ativa. Anos 90 foi o símbolo da rebeldia e resistência. E hoje, com 10 anos, já se lamenta. Mas aí, eu não quero mudar. Me dê quatro bons motivos para não ser quem sou. A atitude tá no sangue, morou? Aí, chapa, pode continuar mandando sua ideia. É, preto, Hoje os tempos são outros. Tem muito neguinho que vem facilitando o jogo. Estão se queimando e os embalos desandando. Até em nosso meio deixaram o tinhoso se infiltrar, influenciando as coisas negativamente. Muito álcool e fumaça é que dominam a mente. Atitudes e protesto, aonde está? Ficaram ausentes. Estão mudando as ideias, trocando as letras. Se é isso que é movimento, então me esqueça. Tô fora, eu tô bem, mas tô aqui bem. Pra nós. Quer enganar a quem? Fazer pose pra quem? Fulano, agora sei que a sua reivindicação nunca esteve nos planos. As notinhas agiram depressa, mais depressa que eu pensava. Comprou o seu ódio e os seus ideais, malditos reais, que sem ele se acha ninguém. Com ele foda-se os outros e tudo bem. É chegado. Deixa uma coisa eu lhe dizer, eu sempre me orgulhei de você. Construí meus pensamentos em cima do seu. E hoje, por onde anda aquele espelho meu, ele já não reflete mais. Trocou o discurso, mudou o argumento. Realmente não estou te entendendo. Aonde quer chegar? Aonde vamos parar? Se quem está começando em você ainda vem se espelhando, mas desse jeito não dá. Não vai dar pra articular. Ou então, não vem me dizer que ficou com medo. Ou é porque é moda e atingiu o auge. Já sei, virou artista, coisa de estrela. E agora vai se juntar com toda aquela constelação de patifes, cretinos, mercenários, formadores de opinião, vendedores de ilusão. Certa vez me disseram que todas as cabeças tinham um preço. Custei pra acreditar, mas agora estou vendo você alugando a sua. E desse jeito, é, queimou o filme. A parada que zerou, nem tem o outro, ó. Alguém tem mais um cartão aí? Eu não. Aí então eu paro por aqui, mas continuo me mantendo digno. Nesse vale de sangues e lágrimas, quem sabe um dia venceremos a batalha. A conquista final, desculpe pelo modo, mas esse é um ritmo animal. Só espero que você não facilite ainda mais o jogo e evite a tentação, falou? Aí, quem sabe outro dia a gente troca outra ideia. Valeu, combati o bom combate, permaneci na fé, te encontro na revolução.